agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Este programa que vem todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesta tão pequena meia hora, trazer-lhe mais um pouco, e sempre mais um pouco, da verdadeira e pura alma portuguesa. Diga lá ao Sr. Fado que espera chegar sempre perto de si e satisfazê-lo com a demonstração de momentos tão belos no nosso fado. Já sabe, www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas vias, duas portas de ligação entre si e a Antena Web, entre si e o Diga Lá ao Sr. Fado. Este é o programa que quer satisfazer o seu pedido, ouvir e sentir o seu coração a palpitar e sentir e ver aquela lagriminha ao canto do olho que normalmente está lá porque estamos emocionados. Vamos então ao fado, vamos então à música aqui no Diga Lá ao Sr. Fado, que tem todo o meu orgulho em existir para lhe dar um pouco mais do amor que se sente na alma portuguesa, desde a guitarra ao poema, desde a voz ao sentimento, típica e unicamente português. Ficamos com António Pinto Basto, a estrela, depois ficamos com Beatriz da Conceição, O Meu Olhar Tem Mágoa, depois ficamos com António Chainho, A Deusa da Minha Rua. Fique por aí, este é o Diga Lá ao Sr. Fado, para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. No céu azul, uma estrela apaixonou-me e sorri. Estrela de luz tão bela, na vida nunca mais vi. Bebi água num ribeiro, matei a sede que tinha. Sentei-me no chão à espera, ai, a ver se a estrela vinha. Vivo as manhãs sem regresso, canto as orações em verso, um milagre a Deus pedi. Gostava tanto de ver, ainda antes de morrer, aquela estrela que eu vi. Gostava tanto de ver, ainda antes de morrer, aquela estrela que eu vi. O céu azul ali estava, morreram noites e dias. Num ermo eu só escutava madrigais de cotovias. Se a luz de uma madrugada nos há de aquecer depois, o mundo será pequeno, ai, para vivermos os dois. Vivo as manhãs sem regresso, canto as orações em verso, um milagre a Deus pedi. Gostava tanto de ver, ainda antes de morrer, aquela estrela que eu vi. Vivo as manhãs sem regresso, canto as orações em verso, o milagre a Deus pedi. Gostava tanto de ver, ainda antes de morrer, aquela estrela que eu vi. trago mago no olhar e solidão nos meus dedos. No peito não trago nada e continuo a cantar os meus gritos, os meus medos, de noite até madrugada. E continuo a cantar os meus gritos, os meus medos, de noite até madrugada. Trago sonhos no meu sono e sonho nos meus abraços. No peito não trago nada, só me lembro de abandonos. Sem teu corpo nos meus braços vou morrendo abandonado. Só me lembro de abandonos. Sem teu corpo nos meus braços vou morrendo abandonada. Trago gelos de dezembro dentro da minha memória. No peito não trago nada. E já nem de ti me lembro. És um fantasma sem história nesta solidão esmagada. E já nem de ti me lembro. És um fantasma sem história nesta solidão esmagada. Já nem de ti me lembro. És um fantasma sem história nesta solidão. Nesta solidão esmagada. E já nem de ti me lembro. És um fantasma sem história nesta solidão esmagada. Diga lá ao Senhor Fado. A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua acostuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol num dourado som vai claridade buscar. Minha rua não tem graça, mas quando por ela passa seu vulto que me seduz. Ah, ruazinha modesta, é uma paisagem de festa, é uma cascata de luz. Na rua uma poça d'água, espelho da minha mágoa, me transporta o céu para o chão, é tal qual o chão da minha vida, minha alma comovida e o meu pobre coração. Espelho da minha mágoa, meus olhos são poças d'água, sonhando com seu olhar. Ela é tão rica e eu tão pobre. Eu sou plebeu e ela é nobre. Não vale a pena sonhar. Uma poça d'água, espelho da minha mágoa, me transporta ao céu para o chão, tal qual o chão da minha vida, a minha alma comovida e o meu pobre coração. Espelho da minha mágoa, meus olhos são poças d'água, sonhando com seu olhar. Ela é tão rica e eu tão pobre. Eu sou plebeu e ela é nobre. Não vale a pena sonhar. Deixam-nos completamente encantados e feitiçados, completamente sem palavras. Belos fados, belos momentos, grandes dedicações de amor, fados sentidos e apaixonados. Momentos em que só, mas e somente a alma, sabe descrever e sabe cantar desta maneira. Daí vem e deriva a riqueza do fado, da alma, da sua forma de sentir as situações, as coisas. E só por isso é que o fado é cantado desta forma. Vamos prosseguindo então nesta emissão, ficando agora com Amália Rodrigues, Vou Dar de Beber à Dor. Depois ficamos com António de Melo Correia, Fado Maria Alva. E no fim vamos ficar com Cidália Moreira, Meia-Noite e uma guitarra. Uma não, são várias guitarras que tocam. São várias guitarras que choram, que cantam. Guitarras essas que nos fazem, tantas vezes, o coração palpitar ou sentir até uma pequena tristeza. Por quantas vezes um fado não está presente nas nossas vidas? É difícil dizer, não é? Os fados estão sempre presentes, são um pouco de nós, da pura e verdadeira alma portuguesa. Vamos então ao fado. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado. Para si, só aqui, na sua e só sua antena web. Sempre, sempre, em português. Foi no domingo passado que passei à casa onde vivia Mariquinhos. Mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto o chão ao telhado. Não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde vi estas ruínas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que alegrinhas. Mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando em noites de guitarra e farra estava alegre a Mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam

meia-noite. Espero eu então que você que está aí desse lado tenha gostado deste programa, que agora sim. Agora se finaliza esta pequena meia hora, que é mesmo tão pequenina para mostrar a imensidão da verdadeira alma portuguesa, a imensidão de tudo o que esta alma tem consigo. Vamos deixar-lhe então novamente aqui as formas como nos pode contactar, deixando o seu comentário em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, que lá está, aberta às suas sugestões e aos seus pedidos, porque eu estou aqui para os realizar. Depois, tem também o nosso e-mail, o nosso correio eletrónico, geral.radioantenaweb@gmail.com. Já sabe, peça, deixe que o seu coração fale, que a lágrima do cantor apareça, deixe que a sua alma se delicie, nem que sejam durante 3, 4 minutos, nem que seja durante uns breves momentos, mas deixe que a sua alma consiga ouvir-se e entender a alma portuguesa. Deixe que este programa lhe possa oferecer o seu momento. Vou-vos deixar hoje então com o Nuno da Câmara Pereira, Rosinha dos Limões, quem é que não se lembra? Um tema já bastante antigo, mas que não deixa de ter beleza, arte e ser muito, muito especial. Nuno da Câmara Pereira fica a cantar para você que está desse lado, Rosinha dos Limões, e eu despeço-me, desejando-lhe uma tarde muito feliz, desejando-lhe um fim de semana rico em tudo o que seja bom e positivo. Segunda-feira eu cá estou para mais um Diga Lá o Senhor Fado, para lhe trazer sempre mais um pouco da pura e verdadeira alma portuguesa. Este é o Diga Lá o Senhor Fado, aqui na sua Antena Web, para si, sempre, sempre, com todo o orgulho, em português. Até segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Quando ela passa, franzina cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, a sorrir para a rua inteira, vai semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à praça, e até lhe chamam por graça a Rosinha dos Limões. Quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver da rua o fim. Com um ar gaiato, ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Quando ela passa, apregoando os limões, a sós com os meus botões no vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à praça e depois caso com ela. Pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à praça e depois caso com ela.